06. Zona 0, ventona 00 graus, zona 5 nós. Três decolagem aqui, zona 0, boa hora, 394. 5. Boa noite, Xenomé. Xenomé 326, torre 11895. 11895-6326, boa. Controle Salvador 03805, lugar 90, mantém a sua escuta ainda? 3805, chame agora o centro Recife 1251. Salvador, boa tarde, o Xenomé 326 estabilizado em LS, pista 10, tem pouso, baixar travar. O Xenomé 326 continua aproximação, o QNH 10 no vento 090 graus no meia nós, aguarde pista livre. Aguardado, 6326. Na terminal de Aracaju, chamará em 1203. Jack, Quebec, copiou? Total 9884, voe eu. Total 9884. Sul November, desce até 1.500 pés, 1.0 no 1. 1.500 pés, Sul November. 2.0.8. 2.0.8 com o Euro 34. Chum 01, me seguem aí, Zeta. O azul, 9.136. Salvador, boa tarde, gol na 394. Guardando aqui sua linha, entendeu mesmo? Pode. Vento 090 graus, não sei conosco. Eu repouso, meu Deus. O Salvador é o TAM 3283 para o táxi. Temos 131 a bordo, com 1h54 de autonomia, alternando Recife. São 3283, autorizado táxi de Índia, no posto de espera, Torrinho 118, direção 95, ajuste no 09. 295-0, são 3183. Subou 360, saída da El. 360, autorizado, bota 394. Sete cinco quatro, livre Samara para táxi, 05, azul, que eu passar a calda. E o pushback Samara para o táxi, ficar atento no 719. 219, Livrona Eco, 6326. Solo Salvador, Oxanã 6326, Livrona Eco. E 326, Taxi Alfa, repórter Anza Juliette. Taxi Alfa, repórter Anza Juliette, 3326. Para o posto de acionamento 924, posição 10. 1924, livre sua parte para táxi. Chama táxi, 924.

Oi, Salvador, bom dia, TAM 328, boa tarde, vem no TAM 3283, pronto, Banco Verdão no zero. 3283, autorizado a ANA e decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 149. A linha decola no zero, TAM 3283. Juliette para 02. Juliette para 02, 6320. Azul 9136, após a rolagem do Airbus 320 da TAM, autorizado a ANA e manter cabeceira no zero. Após a rolagem, autorizado a ANA e manter no zero, azul 9136. Cliente, 3283. Sotaque Gol no 754, 84 é o POD, 4 horas e 35, Fortaleza. 238, chame controle no 20 decimal 8. 208. 18 decimal 95, ajuste no 09. Bem, sotaque com a 2895, 11, é o ajuste no 754. 3283, contato radar, suba 190, saída PUC. 190 na PUC, 3283. Direita para táxi. 94, chame centro Recife, frequência 251. 251, agora 394, uma boa tarde. Avião na 36, autorizado decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, no menos. Salvador, TAM 3283, pode guarda presente, amo. Autorizado. Presente. B153, autonomia 2 horas de Salvador. 1994, táxi via Pati 1, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 09. Union de ajuste via Índia, 1895 no ponto de espera, tem um pontinho. Obrigado, bom voo. 1974. Chame a torre 1 no 895, November. 895, grato. Salvador, entra com uma vida, não está na rotatória, o governo tem que fazer. 1 November, continue a aproximação. Reporte baixado e travado, correção. Tem o trem fixo, altímetro é 1-0 no 1, reporte 3 minutos da final do ano 7. Reporte 3 minutos da ano 7, baixado e travado, velho. 19136 no solo, correção decolado aos 40, chame controle no 20.8. 208, 9136, boa. Controle de Salvador, é o azul 9136, decolou perfil da Euleda. Azul 9136, suba nível 360, saída da El, vigilância. 360, subindo da El, o azul 4136. Salvador, Delta 3283, solicita 1950 como sinal. Com nós. Livre da colagem, dá 1-0, voo no 754. Sinal. Autorizado. Sete. Apolo 26, está livre chamar o controle Aracaju em 1203. 203, o azul 9136. Negativo, azul. Mantém cabeceira no zero. Vem manter 1-0, 924. 1754, decolado aos 42. Chame o controle no 20.8. 208, até já, 1754. Acusou 1 novembro, continue a aproximação, ainda não avistado. Acusou 1 novembro, já avistado, tem livre pouso, não, no segmento 1-0-0 graus, 1-4-2. Autorizado pouso, 7-0-0. 754, contato radar, subou 390. 390, no 754. Autorizado decolar, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Livre decolagem, 9-2-4 da Atingiu no 3283. Cliente autorizado, Aracaju. Direto, Aracaju, TAM 3283. Novembro no sol de 44, autorizado back track, táxi até o flight 5, ao estacionar e frequência. Okay. 3154, desça para 4 mil pés, chegada na área, ajuste no 011. 208, obrigado, tenha uma boa tarde. Autorizado. TAM 3283, chame centro Recife, frequência 12685. 2685, TAM 3283. Controle Salvador, boa tarde, 1924, passa 1800, Pucca, Caju. 1924, 924, contato radar, subo 350. 350, voo 924. General, papiloscópio? Cono. 251, azul, 9136. Geral, autorizado voo local sobre o Salvador, ou no meu pé, decolador no 7, com o primeiro curva à esquerda, corredor forte até 20 milhas. Estona 0171, no controle 120, décima 8, torre 118, décima 95, índia no numeral. 2216, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 159. Decola no 0, tá? Lembrar, está correto? Estou confirmando, corredor forte, até 20 milhas. Selecionamento de táxi, torre 118, décima 95. Lé 6315, pronto, cópia? Sim, já. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Prisulu 16. Falou da pista 10, com o primeiro curva direita, saída da El Leda. Após voo direto Bridges, hoje intercepta Prisulu 16 até Bravo até Zulu e segue conforme a rota do plano de voo. Funciona 5411, controle 120, decimal 8 para o Xaner 6315. Guarulhos 360, conforme da 10, decola da El Leda. Após Bridge, eu presilou no meio, conforme o plano, 5411 e o controle 1208, né, 6315. Depois, quando pronto, deixa na 6315. Ficou, teremos. Preciso no meio, é decolado de 48, chame controle no 20 decimal 1. 208, 32 no meio. Boa tarde, começou a ficar mais, prossiga. Se não risco, pronto, copia, eu vim aqui na Tatiana. Sabe, o Xané 6142, quem quiser informação mais? Xané 6142, boa tarde, Mike, confere o número 2 para a cópia. Eu, Tatiana, pronto, cópia? Sim. Obrigado, voo local, sou do Salvador, com sobrevoo na Ilha de Itaparica, decola da 17, com curva direita, 506, aciona 0164, controle 120 do sinal 8 e a torre 118 do sinal 95. Yankee Delta Charlie. Pronto. A grande chama centro em 12685, alterna 12545. Direto Campina Grande, 1285, 1245, voo no 754. Tony, pelo Zulu, visual com campo. Chama a torre 1895, Zulu. 18,95, grande cena. Abraço aí, Marcelão. Poderia voar Cogbo, tá 3216? Mantém a saída aguardando 3216. 3216. Toda rotatória para o filho da Bessia. Tranquilo, Quebec Serra, mantém inicialmente os corredores aguardando para voar rotatória. Xanemel no quase 2, transcopo. Autorizado Recife, nível 350, via Permisque 58. Decolando 1-0 com curva esquerda no perfil da saída pública, transição Caju. Controle em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-4-2-1 no transcopo. 350 para Recife, a saída é Puca, transição Aracaju, agora a pista 1-0 com curva esquerda, aerovia, turismo 58, saúde 350. Patrulha 1-0, decimal 8, 5-4-2-1, tranco parou, Chané 6-1-4-2. Chané 6-1-4-2, correto, portão 3, chama tranco, pushback, treinamento. Empresa Totarala, 6-1-4-2, chegando. Na Lima, 129. Bem, Delta Charlie, da Live Taxi, porta para ingresso 917. A 3216, suba restrito ao 330. Restrito 330, 3216. Doutor Tiago, na linha decola separada? Afirmo! Livre, a linha e decolar, tá presente o vento 090 graus com 1, 2 nós, 1 dúzia nós, Yankee Delta Charlie. Vale. Yankee Delta Charlie, fora do solo. Delta Charlie, decolou em 5-3, chama agora o controle 1-2-0-8, bom voo. Abraço, obrigado, Delta. Um 754, chama centro, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-6-4-5, obrigado, 754. Controle Salvador, é o Papatão Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Papatango, Yankee, Delta Charlie, prossiga o controle. Ok, amigo, o decolor é presente, eu matei 500 pés no corretor, certo? Sobrevoo em Itaparica e retornar em seguida. De Alfa, da pontosfera da 1-0, pontosfera Torre 1-1-8-95, ajuste 1011, bom voo. A gente fala de 11, seguinte, Alfa e Torre 395, bom, 600. Estou recebendo ainda, mantendo o litoral, reporte através do farol da barra. Ok, chamada através do farol da barra. Confirma na nave que chamou o controle. É o papapapá Mike Juliette Romeu, senhor, livrando Pernambuco, agora na vertical da BR, segue na magnética 050, vai finalizar as operações, vai para pouso Serra Índia, Eco Índia. Gente, prossiga direto Serra Índia com Índia e forma visual com local de pouso. Tá bom, meu. Ponte de espera chama Torre 1-1-8, decimal 95. Desça para 2000, autorizado LS X-Ray, reporte localizador, tanto 3154. 2000, autorizado LS, reporte localizador. 3154 tem um tráfego 12 horas, 6 milhas com rumo norte, mantendo 500 pés, o helicóptero não vai interferir com a aproximação. 3154. Eu acho um informe visual com aeródromo. Você está visual, meu amigo. Chalé, Torre 1-1-8-9-5. 295, obrigado. Quilo Quebec Serra, voe direto rotatório, informe avistando o aeródromo. Yankee Delta Charlie, agora recebo o transponder mantendo 500 pés no litoral. Tá. Salvador, economia 00, próximo ponte Serra no 0, pronto. 00, a linha decola separada? Afirmo. Acho que Luiz Olô no solo 56, está autorizado a backtrack, passa livrando no 7. Gol 600, a linha decola, separada, pistão no 0, vento 0,8, 0 graus, com 1, 5 nós, gol no 600. A linha decola, meu gol 600. Salvador, boa tarde, da 3154, para a cidade elétrica, Isó. 54, boa tarde, altímetro no 011, continua a aproximação, agora na pista livre. 011, escuta 3154. Rotatório no meu ótimo. Final de 3 milhas o quilo Romeu Oscar e informo que será o número 2 na aproximação. Tráfego número 1, um, arrebois da TAM, próximo ao marcador externo. Reconhecimento de destaque com o número 2, reposta final de 3 milhas aguardando a liberação no 7. Reposta 3 milhas se ajustando com o número 2 Romeu Oscar. Romeu Alfa, mantém o ponto de espera da pista no 0. Desça para 2000, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado X-Ray, reporte azul 41. Marque Juliette Romeu, já avisou com local de pouso? Marque, Juliette Romeu, visual com local de pouso? Decolo 58, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, bom no 600. Abaixo. Salvador, Xané 63, 1-4, Xané 63, 1-4, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1-0, 1-1. Mari, 3000, 1-0, 1-1, Xané 63, 1-4. Tudo aquilo que é aqui, se é visual para o gente, aguarde transferência aqui do Quebec CR. Aguarde. Controle, muito boa tarde, o no 600, gol, passando 2000, nossa escuta. 600, boa tarde, suba ao nível 370, saída PUCA. 370 PUCA, gol no 600, quando possível eu vou direto e paro. Guarde. Xanemel no 42, o portão 3 autorizado, acionar, reporta ataque. Pega autorizado, reporta de ataque, tem 142. Ô, 510, clame quando avistar o tráfego. É pra falar com o Dolor, viu? 3 milhas, Romeu Oscar, visual, Caranato da Tana. Gente, Romeu Oscar, aguarde estudão no 7 livre. Um vento para cheque 090 graus com 15 nós. Aguarde autorização de pouso. Aguarda. Azul 4462, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1.011. Romeu Oscar, o vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pistão no 7. Livre pouso no 7, Romeu Oscar. Minha nova numeral, Falim, mantém cabeceira 100. 4, 5 milhas à frente, mantendo...